Hey. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nem se aprontou, né, bebê? Já são meia-noite, eu tô na tua porta, então melhor me atender. Tá se maquiando, se arrumando, saiu do banho, leire. Eu me acelerei pra te ver. Começa a Deus a me envolver. Viver os pecados, prazer. O perfume tu tá usando. Roupa que você tá vestindo, pra eu imaginar tirando. A gente ainda nem tá indo, penso na gente voltando. Ou dependendo do caminho, estacionei dentro do banco. Você me pedindo e acatando, e tacando, e admirando a viagem, os detalhes, seus olhos, sua boca, suas curvas, sua louca. Hipnotizado, vontade de falar que amo, mas não vou entregar o jogo assim tão fácil. Jamais. Sempre quando a noite vem e você quiser alguém, é só me ligar, ok? Relaxa, tá tudo bem. Sei tu não é de ninguém, só quero curtir também. Sempre quando a noite vem e você quiser alguém, pode me ligar, ok? Relaxa, tá tudo bem. Sei tu não é de ninguém, só quero curtir também. Por que que eu fui me amarrar? Mas tenho que manter me amarra. Mas é só você brotar e eu querer te agarrar. E querer que seja no quarto nossa festa e farra. Nem preciso de baile, nem noitada na sua ou na minha casa. Eu trouxe duas garrafas, criminoso e criminosa, lado a lado. E se eles falam do nosso passado, nosso lance é bem maior. E faz todo caso ser abafado. Faz. Você gemendo chamando meu vulgo. Você gemendo chamando meu vulgo. Você gemendo chamando meu vulgo. Você gemendo chamando meu vulgo. Sempre quando a noite vem e você quiser alguém, é só me ligar, ok? Relaxa, tá tudo bem. Sei tu não é de ninguém, só quero curtir também. Sempre quando a noite vem e você quiser alguém, pode me ligar, ok? Relaxa, tá tudo bem. Sei tu não é de ninguém, só quero curtir também. Thank you.